Y seguimos en RAP, segundo bloque, aquí por la 98.7. Otra noche de rap, de mucho ritmo, de mucha lírica y de mucha rítmica. Y en este caso vamos a presentar un rapero brasilero que generalmente aparece mucho en participaciones y otras cosas, pero no lo habíamos escuchado como solista aún. Su nombre es Pregador Lu, que básicamente era partícipe de Apocalipsis DC6. Por eso conocemos su voz en temas en hit como Muita Treta y otros temas. Así que ahora vamos a escucharlo como solista, todo un bloque dedicado a él. Evolución y Fogo Cae. Pregador Lu, Happy es compromiso, rapá. Evolua, morra, torne-se forte, espere que o inimigo te socorra. Tenta presente antes do futuro chegar. Não deixe que um trouxa roube seu lugar. Conquistas, triunfos, belas, defuntos, assuntos que... ficaram mudos. Ideias que não saíram do papel, outras nocivas que saíram como a torre de Babel. Eu quero o céu, todos querem o céu, mas como é que fica se você for condenado? Um réu, você tem que crescer, se fortificar, se transformar na cabeça da cadeia, alimentar o outrora oprimido, agora vai caçar. Na sombra de Jeová eu vou me refugiar, a sombra do onipotente vai te assombrar. Na hora da evolução os patifes vão se despedaçar. Em meio a pedaços de carne, barulhos, rumores de guerra que voam em pedaços de braços, miolos e pernas. A luz vai botar pra correr as trevas. Apaguem as lâmpadas, coisa verdadeira. A luz chegou, eu não sou, eu sou. Mas sou filho do, eu sou poderoso, eu sou. Prepare-se, pois o dia da evolução chegou. Chegou, chegou. Evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolução, evolução. Você mal vestido, sujo e morando mal. Querem você sempre baixo no contexto social, com uma fraca estima que se revigora no carnaval. Querem você muito festivo e pouco intelectual. Querem que odeie o shopping e a televisão, porque assim ambos eles nunca o verão. Continue descrente sem espiritual evolução, pois querem o céu só pra eles, então seja pagão. Se esprema em vagão de trem lotado, enche estádio enquanto eles cortam céus com seus jatos. Fuja da escola, vá jogar bola, mate aula sem necessidade. Deixe que eles lotem todas as faculdades. Não se evolua, fume maconha, fique muito fraco. Escolha entre ser um motorista ou lhes roubar o carro. Nunca queira o ouro, aprenda a odiá-lo. Até quando se deixará tratar em tom pejorativo? Levanta a mão agora, quem está comigo? Evolução pro Brasil, resistência aos gringos. Jesus está vindo, acho bom você tratar de ir se evoluindo. Evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolução, evolução, evolução, evolução. E quando morrer, me diz o que vai ser. Sua alma vai progredir ou retroceder? Quem te influencia, quem intercede por você? Eu vou tá lá pra ver quem vai evoluir, quem vai descer, perder. Quem se tornará eterno, quem desaparecerá nas chamas do inferno? Halloween é Deus pra mim e tem o plano certo. Só Cristo é o caminho eterno, a verdadeira evolução e nunca muda. Desacredite no além, vai tirar sua dúvida, porque por lá não adianta gritar. Quem descer ali não vai poder voltar. Evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolua-se, evolua-se, evolua-se, irmãos. Evolução, evolução, evolução. Evolução, evolução, evolução.

un poquito de reggaeton y de cumbia y un poquito de reggaeton y de zouk y un poquito de reggaeton y de cumbia y un poquito de reggaeton. A gente continua aqui no Rap de Sábado com Pregador Lu. Então, Pregador Lu lançou seu primeiro álbum no ano 2003, chamado Revolução. Ele era o líder de Apocalipse 16. Já fez apresentações em todo o Brasil e também em diversas cidades de São Paulo, que é o estado de onde ele provém, né? Pregador Lu também é responsável pela elaboração de vários temas de entrada de lutadores de Vale Tudo em campeonatos do Brasil e os Estados Unidos e Japão também. Já recebeu convites para fazer participações com KLB, Banda Ger, entre outros, né? Lu também comandou um programa de rádio aos sábados em nossa rádio em São Paulo, tá? Que nem a gente está fazendo, ele já fez em São Paulo, que era retransmitido para as principais capitais do país. Também em incentivo a essa última Copa do Mundo, que foi mal para o Brasil, foi mal para a Argentina, dedicou uma canção a quem? A Kaká, que também é evangélico como ele, e a mesma está aí para ver no YouTube, né? Com o título Nasci para Honrar. Então vamos curtir mais um pouco de Pregador Lu. Rap é compromisso, rapaz. Bate pesadão e bate pesadão e bate pesadão e vai explodir. Pregador Lu está aqui. Só que o soldado eficiente não vacila, não cai duas vezes no chaveco da Dalí. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respira. Essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que pega o pregador, mas briga com amor, por paixão na peleja, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem Rock Balboa, toma soco e ainda fica em pé. Sangue pelo zóio, sangue pelo nariz, mas não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira. Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira. Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então. É você, leão no meio dos lobos, o louco dos loucos. Troca ideia com o santo dos santos, que cê meio completo. Só que aí, não dá nada na hora de colher. A gente colhe dando risada, ninguém me pega. Tô ligeiro, não paro nos cantos. De um lado pro outro, direito, esquerdo. Um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai. Zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai. Na falha cega, aqui não corta nada. Eu vim preparado pra guerra, de fuzil e granada. A direita é uma bomba, uma tonelada. Onde explode minha ilha, pode crer, não vai sobrar mais nada. Bater em times não vai adiantar, pois eu sou daqueles